Os dias passam depressa. A vida corre por baixo dos nossos pés. E nós, levados pela música, pelo vento, às vezes achamos que fomos apanhados pela corrente errada. Que, se outras aragens nos transportassem, talvez as horas se enchessem de uma sincronia fina, menos ocupada, menos perdida. Percebemos isso porque, anos depois, um acidente nos devolve o elo perdido entre o antes e o agora. Uma peça que faltava e que não acreditamos como é que nos escapou. Por onde é que andou a nossa atenção? Que derivas foram estas? Ou tampouco nos escapam razões para a falta de aviso? Mas eis que ela nos chega, bem a tempo. No minuto certo. Junta-se então ao espanto, a surpresa e o brilho nos olhos quando sentimos, outra vez, a maravilha que é descobrir.